Fundamentos da Fé, vamos nessa, vamos lá em Romanos capítulo 10. Na semana passada a gente dissecou aqui os elementos da fé e a gente já entendeu que a fé ela é composta de quatro elementos, né? Todo mundo já decorou, não já? Mole, quais são os quatro? É isso. Crer, confiar, depender e obedecer. É uma receita de bolo. Se faltar um dos elementos, não dá para fazer o bolo. Não adianta ter três. Não, pastor, mas eu tenho três deles e os três estão, assim, profundamente enraizados no meu coração, mas faltou um. Então, não dá para formar, não dá para fazer liga para formar a fé genuína. A fé genuína precisa